Pai querido, agradeço a Ti por ter derramado a Tua unção, a Tua bênção, a Tua glória sobre este trabalho. Que estas canções venham a salvar vidas, a trazer vidas para a Tua casa, Senhor, para louvarem ao Teu nome. Obrigado por tudo que tenho, por tudo que sou, Pai. Obrigado pela vida dos meus filhos, pela vida da minha nova família. Obrigado por fazer de mim um servo Teu. Sei que não sou merecedor, Pai, mas Te agradeço pela Tua misericórdia. Em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço. Amém.